É, vou ter que falar isso aqui. Quando a parada é intensa, não tem como deixar de falar. Quero acordar do teu lado todo dia antes das 5 te amar. Antes do trampo como num delay infinito, não quer nada sério. Eu sei. Eu concordei com isso, mas da forma que a gente faz ficou impossível não ter sempre isso. Eu quero. Querer é complicado, expressar o sentimento afasta que tem várias opções com contatos. Coração vira fardo, outras pessoas querem te ter. Ter prazer ser teu afado é como sexo sem querer. Na ilusão de projetos futuros, lutando junto, Deus como seria? Como não seria? Querer isso pra mim é insulto. Não. Plantando flores em pedras ardias. Yeah. Meu coração é teu, óbvio, me diz o que fazer. Pra te ter só pra mim e não só pro lazer. Só ficar pra mim é complexo, tudo é sem sentido de te ver. No histórias, em festas e não comigo. Tô me sentindo meio estranho, meio frustrado. Onde a confusão da mente vira grade com algemas. Quem diria eu apaixonado? Magoei tanto que hoje eu sou a presa. Pediu pra eu esquecer, tentei. Sei que você também tentou. Dá pra seguir sozinho, eu sei. Mas não pra alguém que já amou. Não quero a vida sem você. Não quero a vida assim. Não quero a vida sem você. Não quero a vida assim. Pediu pra eu esquecer, tentei. Sei que você também tentou. Dá pra seguir sozinho, eu sei. Mas não pra alguém que já amou. Não quero a vida sem você. Não quero a vida assim. Não quero a vida sem você. Não quero a vida assim. Eu sei que dá pra seguir. Mas não quero a vida assim. Na cadeia alimentar, a presa e o predador. Teu nome preso entre meus dentes, o inverso do que a dor. Num ciclo vicioso, até nos meus piores dias, tu melhora o meu humor. Eu não te levo flor, eu sou poeta e não floricultor. Num dia todo cinzento, eu vim pra ser a tua cor. O meu alívio, e meio a tanta dor, tentador. Tu é meu final feliz, nesse filme de terror. Então ação, sentindo a pulsação. Os outros são corpos, nós somos coração. Eles têm coisa em comum. A gente ligação e nem precisa de 20. Eu já tô no teu portão. Longe de mim, é tudo contramão. De longe o melhor sim, e meio a tantos não. Me diz que tu não sente falta de mim no colchão. Provando que todo esse tempo não foi em vão. Pulando, pulando, pulando de vagão em vagão. Sempre procurando, sempre te amando. Sempre viajando e nem sempre é de busão. Eu que te perdi, talvez tenha razão. Ou talvez eu te encontre na próxima estação. O amor tá no topo da cadeia alimentar. A gente é só a presa. Não uma alma gêmea que sai ilesa. Se amar é liberdade, não há algema que me prenda.